Então, uma boa noite a todos. Amém. Que a paz, o amor do Mestre Jesus estejam com todos. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Uma data que está bem próxima, uma data que para grande parte da cristandade é muito significativa, que é a data que se oficializou como o nascimento de Jesus. A data que foi escolhida, uma época, para dizer que era o dia que Jesus nasceu. Ninguém sabe realmente o dia exato que Jesus nasceu. Muitos historiadores, muitos pesquisadores apontam que há muitas incoerências nessa data 25 de dezembro. Tem alguns que apontam até que Jesus teria nascido no dia, em algum dia do mês de março, dado algumas condições que no momento não nos cabe agora comentar. O fato é que essa data ficou marcada por uma grande parte da humanidade como o nascimento de Jesus. E até hoje, para aqueles que lembram desse nascimento de Jesus, que pensam como foi aquela noite inesquecível, ainda traz essa data muitas recordações, emoções. Muitas pessoas sentem que é uma época diferente. Muitos vão dizer que essa percepção é por causa da tradição, da cultura, como nós fomos educados a imaginar, a pensar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que o Natal, a data do seu nascimento, é então uma época especial. Mas espiritualmente nós sabemos que há sim algo significativo, porque imagina milhares e milhares de pessoas pensando naquela noite inesquecível, realmente torna esse momento especial do ponto de vista espiritual. E quando nós imaginamos que no mundo espiritual, também aqueles espíritos que seguem tradições terrenas voltam o seu pensamento também ao nascimento de Jesus, também nós teremos mais pessoas, só que agora desencarnadas, pensando no nascimento de Jesus. E isso tudo cria, naturalmente, uma condição espiritual diferente. Tanto é que nós somos mobilizados a participar de várias ações em favor do próximo. Nós nos sentimos mais tocados, mais emotivos, alguns às vezes por razões sentimentais, familiares, porque lembram das suas famílias, lembram dos seus entes queridos, daqueles que já partiram, que para eles essa data era muito importante. E para algumas pessoas, em função dessas lembranças, vem também a ideia de que o Natal é uma data triste, porque nós já não estamos mais com aqueles que nós amamos tanto e que gostaríamos de estar nessa época. Então são muitos pensamentos, são muitos sentimentos que a mente humana começa a elaborar nesse período. E junto vem todo aquele pensamento também de aflição, vem todo um conjunto de pensamentos, de preocupações, quando nós nos deixamos levar por toda a movimentação que ocorre aqui no mundo material em função dessa data, que para o comércio é muito importante, porque dali virão lucros que vão permitir ao comerciante investir no seu negócio, e muitos pensam que isso é apenas negativo, as pessoas se movimentarem para comprar nessa época. Mas nós temos que lembrar que há toda uma cadeia produtiva atrelada a essa época. Milhares de pais e mães de família obtêm o seu sustento graças a esse consumo. Sim, por favor. Obtêm o seu sustento graças a toda essa cadeia de produção. Deixa aqui ligar lá, agora depois assim. E então, o que nós vamos levar em conta? Que também essa movimentação que existe nessa época, ela também tem a sua importância. Porque a nossa sociedade, por mais que nós vamos dizer que nós devemos nos desprender das coisas materiais, que não devemos dar tanta importância a elas, nós ainda necessitamos dessas condições, porque não temos como mudar de pronto tudo isso. Então, nós vamos considerar que até essa movimentação que há no comércio, na atividade econômica, ela também tem a sua importância para os encarnados. O grande problema nosso é quando nós perdemos o verdadeiro sentido do Natal. Consumir, participar de festividades, não há nenhum problema. O grande problema há é quando nós perdemos a essência dessa data. Por exemplo, nós estamos tão aflitos por consumir e esquecemos que os maiores bens nós já possuímos, que é o bem da vida, de estarmos com aqueles que amamos. E até aqueles que já partiram, nós temos um bem muito grande em saber que eles continuam vivos na vida espiritual. Então nós temos muito a agradecer nessa época, mesmo que os nossos bolsos não estejam tão cheios, mesmo que a nossa conta no banco esteja no vermelho, mesmo que nós devamos para muitos, nós ainda devemos agradecer. Embora nós não vamos conseguir, talvez, fazer aquilo que sempre fizemos, apesar de qualquer dificuldade, é uma época de agradecimento. Isso porque, há aproximadamente 2000 anos atrás, um ser especial nasceu e nos trouxe ensinamentos que vem conduzindo a nossa evolução espiritual em todos esses séculos. Alguém muito importante para a história da humanidade veio ao mundo e trouxe uma mensagem poderosa, uma mensagem renovadora. Então, para nós que buscamos sentir, compreender a vida, refleti-la mais espiritualmente, nós devemos achar, sim, que é uma época de agradecimentos. Seria ideal que nós não precisássemos de uma época no ano para essa ação de graças que vamos fazer a Deus. Seria ideal que fizéssemos isso todos os dias e que todos os dias fossem dias de Natal, que sentíssemos essa compaixão pelo sofredor, que sentíssemos essa vontade de estar com aqueles que nós amamos, que fosse isso todos os dias. Mas nós ainda não conseguimos vencer as nossas limitações. Ainda precisamos dessa lembrança, que são as datas comemorativas, que são as datas que tiveram uma origem dentro de uma religião institucionalizada, que trouxe ali uma determinação, mas que também nos serve hoje, apesar de toda a crítica que nós possamos fazer a todo o processo histórico que levou até esse ponto que nos encontramos hoje. Ainda assim, essa data é muito importante, porque é um momento que nós podemos permitir que a nossa mente, o nosso coração, se torne mais sensível, e dessa forma nós possamos melhorar espiritualmente e assim ganharmos na nossa evolução um impulso maior. Então façamos dessas situações do mundo material, que são tradições, que são muitas vezes até criticadas, até por companheiros dentro da própria doutrina espírita, mas já que existe e nós estamos imersos nesse processo, vamos utilizá-la a nosso favor, a nossa evolução. Mas sem esquecer o que significou aquela noite inesquecível. E é sobre aquela noite que nós vamos falar nesta noite. E é sobre o nascimento de Jesus que nós vamos trazer algumas reflexões. A nossa palestra da noite, o Cântico das Legiões Celestes, se refere então a um episódio marcante que ocorreu com o nascimento de Jesus. Num determinado momento, então, nós vamos ter essa narrativa no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 8 ao 14, em que os pastores que estavam lá cuidando dos seus rebanhos subitamente viram a aparição daquilo que eles chamaram de anjos, e que hoje nós sabemos são os espíritos de grande elevação espiritual que acompanharam Jesus na sua entrada ao mundo material, na sua encarnação. E esses espíritos ficaram conhecidos então como anjos, ou como a legião de anjos, que cantaram hinos de grande agradecimento, de louvor a Deus por aquele momento significativo. E os pastores puderam, eles eram pessoas que tinham uma sensibilidade maior, puderam perceber essa movimentação espiritual intensa que ocorria. Eles ainda não estavam próximos do local do nascimento de Jesus, mas um espírito de grande elevação espiritual aparece a eles e diz: então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. O anjo disse para eles, ou o Espírito disse para eles, que naquela noite o grande Salvador da humanidade, o tão esperado Messias do povo judeu, e que era muito mais do que o Messias do povo judeu, seria o grande Redentor de todos os homens, de todas as mulheres, acabara de nascer. E quando o anjo diz isso para eles, eles ouvem esse canto maravilhoso que eles puderam aprender essas três partes. Mas antes de a gente aprofundar nessa noite e de tentarmos entender o que eles estavam querendo dizer com esse Glória a Deus nas alturas, nós vamos tentar, através de uma animação, relembrar um pouco dessa noite, para com emoção a gente poder entender mais ainda esse acontecimento. Vejam só todas as luzes de Belém. A cidade nunca esteve tão agitada. Quietinho. Queremos dormir. Todas aquelas pessoas de lugares distantes. Imaginem as histórias que estarão contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são entediantes. E as interessantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. É melhor se acostumar com isto, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Agora vá dormir. Não temais. Eu vos trago novas de grande alegria. Uma mensagem para todos os povos. Pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Temos que ir à cidade imediatamente. Mas e quanto ao rebanho? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. Imaginem para aquelas pessoas que puderam presenciar no primeiro momento aquele momento inicial da presença física de Jesus entre nós. Puderam sentir a vibração tão harmoniosa, tão pacificadora, tão repleta de amor naquele momento. Quem de nós não gostaria de ter estado naquele momento, ter presenciado? Aquelas pessoas que vivenciaram esses momentos, que puderam ver o momento inicial de Jesus, eram pessoas que deviam ter, naturalmente, uma condição espiritual, uma condição de auxiliar aquele casal tão frágil, aparentemente, tão aparentemente desprotegido ali. Nós não temos como saber exatamente porque os anjos anunciaram para aqueles homens que fossem lá conhecer. mas era naturalmente com algum objetivo sério, que nos escapa a explicação. Mas ficou para nós registrado, então, aquilo que eles puderam perceber daquele ambiente espiritual, onde aquelas ou aqueles seres de grande elevação espiritual, traduzindo em palavras compreensíveis por eles, essa ideia que ela é fundamental para a gente entender a missão de Jesus. Eles provavelmente já estavam ali dizendo que aquele Messias não era o Messias esperado de Israel, o rei guerreiro, o rei que viria subjugar outros povos para colocar os judeus acima dos demais. Era, na verdade, alguém que trazia uma missão muito maior, já que eles dizem que é glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Certamente ali havia a explicação do que Jesus vinha ensinar. E nós vamos ver, em algumas situações logo mais, como isso se explica. Mas antes de a gente tentar entender o significado dessa expressão, dessas regiões celestes, nós vamos passar um pouco para compreender qual era o panorama cultural, religioso, na época de Jesus. Vamos falar inicialmente entre o povo judeu em Jerusalém e depois entre os romanos, como se passavam várias situações. Esse cântico ele tem um significado, mas antes nós vamos pensar como era o tempo de Jesus. Existia na época de Jesus uma grande opressão contra as mulheres. Todas as sociedades naquela época tinham a mulher como um ser que tinha que estar subordinada ao homem, e ela tinha, e o homem tinha direito de vida sobre a mulher. É muito significativo o episódio da mulher que foi apresentada pelos fariseus e pelos homens ali da comunidade a Jesus, sendo acusada de adultério. E eles queriam que Jesus dissesse a eles que aplicasse aquilo que a lei de Moisés determinava. A lei de Moisés, nós podemos encontrar lá no livro Êxodo o seguinte, ou melhor, no livro do Levítico, nós vamos encontrar: se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. E a morte era por apedrejamento. Até bem pouco tempo atrás, essa lei foi aplicada lá no mundo, lá no Oriente Médio. Não vamos falar do país especificamente, não vamos falar das pessoas envolvidas, mas a questão de alguns poucos anos atrás, uma mulher morreu apedrejada assim, porque lá ainda vigora essa lei. Então era um clima de opressão à mulher muito grande. Um outro episódio, uma outra situação, nós vamos ver que no tempo de Jesus, o sacrifício de animais era uma prática considerada necessária na religião. São coisas que hoje, quando nós pensamos, nós ficamos refletindo como pode as pessoas terem achado que isso era importante e necessário. A mulher ser punida com a morte, ter que agradar a Deus com o sacrifício de animais, mas eram práticas comuns naquele tempo. Tanto é que era necessário, e aí nós vamos encontrar no livro do Êxodo também, a determinação: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu celebrar, onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e vos abençoarei. É um Deus dizendo ao seu povo que ele precisa de sacrifícios para vir até ele, sacrifícios materiais. E os judeus achavam que aquilo realmente era importante naquele tempo. Até hoje tem algumas minorias entre eles que consideram necessário esse sacrifício. E há até aqueles que dizem que só quando o templo for restabelecido, o templo de Salomão for reconstruído e ser feitas novas oferendas a Deus, é que o Messias virá, já que eles não admitem que o Messias veio como sendo Jesus. Então nós vemos que há muitos ainda que estão presos a essas crenças muito antigas, muito primitivas. Em Jerusalém também havia algo que hoje nós condenamos claramente, que é a corrupção do meio religioso. O religioso ter interesses materiais e ele utilizar a religião para isso. E Jesus condenou isso de uma forma bem clara quando ele disse para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então eram situações muito comuns no tempo de Jesus. Havia também as ideias que o homem tinha sobre Deus, que era na verdade uma compreensão completamente equivocada de Deus. Deus era tido como uma figura com sentimentos, com reações bem humanas, bem diferente do Deus que Jesus veio ensinar. Então havia uma ideia de que Deus era exclusivo do povo judeu. Eles não achavam que Yahvé era o Deus dos outros povos. Ele precisava ser agradado com sacrifício, e Deus se enfurecia contra a sua criação. É o episódio bíblico da destruição do mundo e da humanidade com o grande dilúvio. Eram crenças que eles tinham que mostravam uma compreensão de Deus bastante limitada. Mas isso não era atributo exclusivo dos judeus naquele tempo. Quase todos os povos personificavam as suas divindades com características bem humanas, bem imperfeitas. E um outro questionamento que nos faz pensar muito é que eles acreditavam que Deus teria permitido a origem do mal, que destruiria muito dos seus filhos. E até hoje, muitos dos nossos irmãos, seguidores também de Jesus, também pensam que Deus permitiu ele, onisciente, consciente de tudo o que se passaria na sua criação, permitiu surgir um anjo que poria em risco a vida de muitos dos seus humanos que ele fosse criando, dos seus filhos. Essas são compreensões sobre Deus que refletem uma incapacidade de entender a grandeza do Deus que Jesus veio ensinar. Mas isso não era uma característica exclusiva dos judeus, como eu já falei. Em Roma também existia grande opressão às mulheres. O que que acontecia com as sacerdotisas que não se conservassem virgens? Elas eram trancadas para morrer em abandono. Era o forte controle que o homem queria ter sobre a liberdade feminina, sobre a liberdade da mulher, impedindo que ela pudesse viver uma vida como ela achasse melhor. Para ele exercer o papel de sacerdotisa dentro da religião, dentro do sistema religioso deles, tinha essa condição. Alguma delas que se apaixonasse e desejasse ter a sua família, ter algum companheiro, um marido, ela era punida com a morte. Era como os judeus também tratavam as mulheres no seu tempo, no seu país. Também existia em Roma a necessidade dos rituais e sacrifícios de animais às divindades, porque era a forma como eles acreditavam que eles agradariam os seus deuses. A gente percebe que o povo judeu e o povo romano, embora eles tenham se visto de forma muito diferente naquela época, na essência, as suas crenças eram muito parecidas, porque as crenças mais populares refletiam a imperfeição das pessoas daquela época. E nós vamos ver também o mesmo sistema de corrupção entre os religiosos. Os sacerdotes das divindades romanas, eles exerciam forte influência política sobre o imperador, sobre o senado, porque era uma forma também de dominação sobre o povo. Esses políticos da época usavam esse domínio dos sacerdotes sobre o povo para controlar o povo. Então, era todo um conjunto ali de pessoas se articulando para estabelecer uma dominação sobre as outras. Era a corrupção da religião que deveria, na verdade, conduzir o homem à libertação e não ao cativeiro. Algo muito semelhante que o povo judeu também passava com os seus sacerdotes, que também manipulavam uma série de situações, que também eram muitas vezes coniventes com as autoridades romanas para manter o povo sob controle, sem rebelião. Algo muito parecido que ocorria entre os judeus e os romanos também era refletir nos seus deuses a imperfeição do homem. Tanto é que as suas divindades eram retratadas com características bem humanas. As paixões humanas eram presentes nas personalidades desses deuses. Então, as práticas religiosas na época elas eram consideradas necessárias para a soberania do império, para a harmonia das famílias. Tudo isso era algo que ajudava a manter as pessoas sob um certo controle, então. E algo que era comum e que a religião deles permitia era a ideia da escravidão e da servidão, porque a noção que eles tinham de Deus era muito parecida com a dos judeus também. Para os judeus no tempo de Jesus, Deus era somente a favor deles. Para os romanos, os deuses deles só eram favoráveis a eles, romanos. Os outros povos podiam ser oprimidos, escravizados, podiam ser barbarizados. Então nós vemos que nesse tempo de Jesus há uma incompreensão muito grande real da verdadeira divindade, de como Deus realmente seria. E Jesus vem e traz mudanças profundas. Jesus traz uma compreensão completamente diferente dessas situações que nós retratamos até agora. Na questão sobre a mulher oprimida, sendo ali acusada de adultério, e os homens desejando a sua morte, qual foi a reação de Jesus? Foi em defendê-la. E é muito interessante que Jesus, ele não abonou a conduta da mulher. Em nenhum momento ele disse: ah, você agiu errado, mas tudo bem. Não, ele a perdoou, ele a compreendeu. Muitos tentam dizer que na verdade aquela mulher não tinha passado por aquilo, mas nós vamos ver que na verdade a situação como se desenrolou e como ficou registrado no Evangelho dá a entender que algo errado tinha acontecido sim na conduta dela, mas nem por isso Jesus a condena à morte. O que Jesus usou para salvá-la? Ele perguntou aos homens: aqueles que fossem realmente puros, que não tivessem pecado nenhum, poderiam atirar a primeira pedra. Ele, Jesus, poderia ter feito isso, porque ele não tinha nenhum pecado. Ele era um espírito puro encarnado. Ele não tinha conduta que desabonasse ele perante as leis divinas. Ele poderia ter arremessado a pedra, porque a condição que ele dá aos homens que querem puni-la é essa: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E os homens envergonhados saíram. Dizem alguns que Jesus estava escrevendo na areia, mas fica difícil imaginar que fosse na areia, porque ele estava na cidade, provavelmente num lugar calçado, mas de qualquer forma dizem que ele estava escrevendo os erros que aqueles homens cometiam, e eles foram capazes de perceber sobre o que Jesus estava ali registrando ali. De qualquer forma, Jesus salvou a mulher e perguntou a ela: onde estão aqueles que te acusam? E ela disse: não sei, Senhor. E ele disse: nem eu vou te acusar, nem eu vou te condenar. Vá e não peques mais. Ele deixou muito claro para ela que cometeram um erro, que ela não deveria mais fazer aquilo, mas a perdoou, deu a ela uma oportunidade de continuar vivendo. Isso nos mostra uma forma completamente de Jesus lidar com a situação, diferente como a cultura do seu tempo, em duas grandes cidades, em dois grandes povos, agiu. Em cada um dos casos que nós vimos, a mulher é vista e ela é tratada como alguém que precisa ser sempre punido. Com Jesus, ela recebe perdão, como ele fez com aqueles homens, porque ele também salvou os homens naquele momento. Os salvou de serem homicidas, de serem assassinos. Então nós vemos que a forma como Jesus lidou com a violência foi usando a não violência, sensibilizando os corações ali. Ele é alguém especial só por essa situação. Ele rompe completamente com o padrão de conduta que era predominante em qualquer povo naquela época. Só por isso nós já conseguimos identificar a grandeza de Jesus. Mas temos mais episódios importantes. Em relação ao sacrifício de animais, Jesus ele não combateu diretamente o sacrifício de animais a Deus, mas ele pôs uma condição: que quando fosse oferecer um sacrifício no templo, antes o homem deveria ir e se reconciliar com o seu irmão. Porque se reconciliar é nós passarmos por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso amor próprio, e nós exercermos a humildade, a compaixão, o amor. Essas são condições que vão, com o tempo, sensibilizando a alma, que vão modificando, até o ponto que o homem passa a perceber que na relação dele com Deus não é necessário sacrificar mais nada. Jesus, ao pôr essa condição de que para oferecer um sacrifício a Deus, primeiro nós temos que desculpar a quem nos ofende e nos reconciliar com o nosso adversário, ele estava nos dizendo isso, de que é inútil a gente oferecer qualquer coisa a Deus se nós não oferecermos o nosso coração cheio de boa vontade, cheio de amor ao próximo. Então Jesus já estava naquele momento trabalhando para livrar as pessoas no futuro dessa prática tão triste que é a do sacrifício dos animais, que é algo absolutamente desnecessário, porque Deus não precisa disso. A ideia que os judeus tinham é que Deus inalava pelas suas narinas a fumaça dos animais queimando, e que isso agradava a Deus. É uma compreensão muito pequena, muito restrita do que vem a ser o Criador de tudo. Então Jesus começa a preparar aquelas mentes para se libertar dessa prática. Ele realmente era alguém diferente do seu tempo. Em relação à corrupção, quando vêm os fariseus perguntar a ele se era realmente permitido pagar os impostos a César, Jesus pergunta para eles: de quem é a imagem que aparece na moeda? É de César? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento, deixou claro Jesus, deixou muito claro que nós não podemos misturar os assuntos de natureza religiosa, de espiritualidade, com os interesses terrenos. Não podemos tornar a religião a serviço dos interesses políticos, dos interesses partidários, dos interesses de dominação. Jesus deixou clara a separação que devia existir entre a religião e as questões terrenas. A religião deve nos pautar e deve nos orientar a nossa ética, a nossa conduta, a nossa correção na forma de agir. Mas ela não pode ser manipulada a ponto de ser usada como meio de mudanças de qualquer natureza política. Jesus, então, agiu bem diferente daquilo que predominava no seu tempo. E quando nós vamos ver a situação de vários povos naquele tempo idealizando as suas divindades com as imperfeições dos homens, Jesus deu uma fórmula completamente diferente. Quando ele disse, então, para que nós fôssemos perfeitos, como é o Pai Celestial? Em certo momento, Jesus disse: sede logo, pois, perfeitos, como é o Pai Celestial. Então, ele nos ensinou que nós não podemos moldar Deus às nossas imperfeições. Achar que Deus tem ciúme, tem inveja, tem rancor, que Deus se vinga. Não, isso são coisas da nossa natureza imperfeita. Jesus vem nos mostrar que nós temos que tentar nos igualar a um ideal de vida maior. Ele nos deu um modelo Deus, sem se importar naquele momento de que nós nunca vamos atingir a perfeição divina, mas nos deu um alvo, nos deu um objetivo de sermos perfeitos, de buscarmos a melhoria do que nós somos, de mudarmos aquilo que nós somos, de nos transformarmos. Jesus age de forma absolutamente diferente, então, daquele tempo em que ele vive. Então nós vamos considerar que a vida de Jesus, ela é um marco na história da humanidade, porque ele traz uma compreensão completamente diferente sobre Deus. E a forma do homem lidar com Deus, deixando de lado os rituais, os sacrifícios, as oferendas, e passar a ser um relacionamento com Deus através do próximo. E esse é um projeto que vem se desenvolvendo na humanidade já há milhares de anos. A vinda de Jesus já era aguardada há muito tempo. Todos os povos da antiguidade têm ideias, têm mitos, têm crenças de que um ser especial nasceria entre eles. O povo judeu foi o povo que melhor guardou isso. Eles foram capazes de lembrar de algo que eles aprenderam no mundo espiritual antes de renascerem. Porque tanto eles quanto vários povos da antiguidade eram espíritos trazidos de um outro mundo, que hoje nós chamamos genericamente como Capela, mas era um mundo de uma estrela que aqui na Terra nós conhecemos como Capela. E esses espíritos, não podendo mais continuar reencarnando lá, porque aquele mundo já estava num processo de elevação, e por serem muito atrasados, eles foram conduzidos a renascerem aqui na Terra. E entre os povos da antiguidade, os que melhor guardaram essa reminiscência de um encontro que eles tiveram no mundo espiritual com Jesus, prometendo que viria, foi aqueles espíritos que foram se tornar ali a matriz, a base do povo judeu. Através da sua intuição, através das suas reminiscências, eles sabiam que viriam alguém especial e que esse ser traria mudanças profundas para a humanidade. Jesus então vem numa época em que a humanidade tem condições de assimilar as suas lições. E aquele canto que os espíritos que acompanharam Jesus cantavam e que os pastores puderam ouvir, traduzindo lá a forma da expressão como nós conhecemos até hoje, paz na terra, boa vontade entre os homens, ele tem um significado porque ele já era a expressão, já era o roteiro do que Jesus vinha fazer, como a dizer a todos aqueles que reconhecessem naquele bebê o grande esperado Messias, que a natureza da missão dele era diferente daquilo que estavam imaginando. Não seria um Messias guerreiro, não seria o libertador de Israel, mas seria o libertador da alma humana, daqueles que passariam a compreender de forma diferente a Deus e as suas leis. O Espírito Emmanuel traz uma explicação sobre esse cântico das legiões celestes. Ele diz assim: o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Foi o que Jesus nos ensinou, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. O paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Jesus nos ensinou que nós temos que amar e perdoar a todos indistintamente, sempre. E boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. Também Jesus vem nos ensinar a servir. Essa cena retratada na imagem é aquele momento que os discípulos, ainda pouco conhecedores do que Jesus vinha realmente ensinar, perguntaram para ele: mestre, quem vai ser o chefe entre nós? E Jesus quis dar uma lição inesquecível para eles e se propôs a lavar o pé deles. Como poderia ele, mestre, estar lavando os pés dos discípulos? E aí Jesus disse que o maior no reino dos céus, o maior em qualquer grupo, é aquele que é o servidor de todos. Ele, Jesus, estava servindo os seus discípulos naquele momento, lavando os seus pés. Era um hábito daquelas épocas em que se andava de sandálias e se pegava o pó nas estradas, e que se lavava pelo menos os pés para a pessoa poder dormir, porque já que o banho não era uma prática diária. Mas Jesus quis mostrar que quando nós prestamos um serviço a alguém e fazemos isso de boa vontade, de amor, e naquele momento a boa vontade dele era de dar a lição de que entre eles não poderia ninguém se sentir maior um que o outro, porque se ele, o mestre, estava lavando os pés, entre eles teria que haver mais cooperação, mais ajuda entre eles. Então Jesus deixou muito claro essa fórmula de como nós vencermos os impedimentos, os obstáculos da vida. Se nós quisermos realmente crescer, se nós quisermos realmente evoluir, aprimorar, é sermos os servidores de todos. Em que sentido isso? Da pessoa que tem boa vontade, que tem disposição, que faz o sacrifício no momento certo, que deixa para lá as ideias de superioridade, deixa para lá as ideias de maior importância para ajudar aquele que precisa mais. É aquele que não pede para si nenhuma regalia, nenhum privilégio, apenas ajuda aquele que precisa. Então Jesus nos mostrou isso. Ele é, por tantas situações extraordinárias, que fogem do padrão comum, que o orgulho, a vaidade humana levou o homem a entender que é o ideal, ele fugindo de todos esses condicionamentos, todos esses padrões, ele mostrou a sua grandeza espiritual. Sem precisarmos falar que ele caminhou sobre as águas, que ele transformou água em vinho, que ele curou pessoas que estavam à beira da morte, que ele restituiu visão aos cegos, sem precisar dizermos nada disso, que também ele fez. Ele foi extraordinário porque era um ser humano fora do comum do seu tempo. E o mais impressionante é que ele nos disse que nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos fazer isso. Basta que tenhamos amor, basta que tenhamos boa vontade, basta que queiramos. Ele veio mostrar que a natureza humana é boa, ela é perfectível. Porque se ele nos ensinou a fazer o que ele fazia, é porque nós podemos. Nós temos que acreditar nesse potencial para o bem que nós trazemos em nós. Mesmo sabendo as imperfeições que nós temos, mesmo sabendo que nós somos espíritos ainda muito atrasados, que trazemos muitos erros de muitas vidas, mas nós precisamos acreditar nisso que Jesus nos ensinou, que nós podemos fazer o bem onde nós estivermos, que nós podemos ter boa vontade onde nós estivermos. E para nós, esse canto das legiões celestes, ele deve representar o quê? Ele deve representar aquilo que Jesus nos ensinou. A lembrança do nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade. Quando perguntaram para ele quem era o próximo, ele contou a parábola dos bons samaritanos. Todos devem conhecer e saber que naquele momento Jesus queria dizer que o samaritano, alguém considerado impuro, indesejável pelo judeu, era a pessoa que podia ajudá-lo, era a pessoa que podia socorrê-lo. Jesus quis mostrar naquele momento que quando há uma necessidade, não há motivos que devem separar as pessoas, nem religiosos, nem políticos, nem ideológicos, nem de nacionalidade nenhuma. Que aqueles que querem realmente servir a Deus, deve fazê-lo através do ser humano, através do seu próximo. E nós vamos trazer, já para ir encerrando, uma mensagem que foi psicografada pelo Chico Xavier e é narrada na voz dele. E nós vamos acompanhar nessa mensagem, então, as indicações de como nós podemos fazer, pôr em prática aquilo que as legiões celestes que acompanharam Jesus disse: boa vontade para com os homens. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos à confiança e à boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Então fica a nossa mensagem para que todos, nessa época em que lembramos do nascimento de Jesus, que realmente pensemos que a melhor forma de nós homenagearmos a Jesus, de nós comemorarmos o seu nascimento, é nós realmente pensarmos o quanto de bem nós podemos praticar, o quanto de boa vontade nós podemos ter. Então que Jesus abençoe a todos, ilumine o lar de todos nós, e possamos ter uma noite de Natal, uma lembrança através de uma prece voltada a Jesus, para que Ele traga aos sofredores, aos aflitos, que Ele traga consolações, que Ele inspire os governantes da terra a mudarem suas condutas para que eles trabalhem mais intensamente pela paz. E que todos tenham então um bom ano e que tenhamos muitas realizações no bem. Muito obrigado a todos.